Programa Sabadão com Reginaldo Magrão. Rádio que todo mundo ouve. ZYI 552, 660 kHz. Rádio Xinguara AM, mais uma empresa do grupo SH, Xinguara, para Brasil. A Rádio Xinguara está contratando promotor ou promotora de vendas para trabalhar com vendas de publicidade, que tenha condução própria e experiência no mercado. Os interessados deixaram currículos no escritório do Grupo SH, aos cuidados de Sebastião Uguinim Leal. Está aí no nosso programa o Tiburcio da Estância, Socando Canjica. E dele 44, meu galo. Socando canjica, pitando um paieiro, a erva pro mate vem do barbacoa. Ali no borraio, batata assada, o charque tá pronto, podemos cortar. Um alho crioulo, ajeita o tempero, e a banha de porco não pode faltar. Na guiche do mato eu faço a salada, e um pé de mandioca tô indo buscar. Limão, bergamota, espernido na água, é um gole, dois goles, tu vai arrotar. O meu interior não vou abandonar. Fartura na mesa e boa saúde, o resto é resto, eu não vou ligar. Eu sou aquele velho camponês, o homem nativo ali desse lugar. A água que eu bebo eu busco na fonte, e a luz do candeeiro a noite vai clarear. O verso que canto tem cheiro de terra, ali brota na cega e o Caraguatá. Café da manhã já está preparado, um pão de milho feito a capricho, polenta na chapa e uns ovos estralados. Ali no braseiro, um café de chaleira, melado crioulo do ano passado. Eu canto que vivo, e vivo que eu canto, não gosto de enfeite, não ando enfeitado. Se você duvida, pode vir bombear, no garrão do Rio Grande eu estou plantado. Minhas origens eu vou conservar. O vento norte vem trazendo chuva, e a previsão vai se confirmar. Trouxe o boi de canga, gato na carroça, afio o machado e tô indo lenhar. Recomendo a mulher numa lata de tampa, amanhã bem cedo nós vamos carnear. Fizemos correndo no charque gaúcho, fritemos a carne e vamos enlatar. Minhas origens. hoje eu vou conservar. O vento norte vem trazendo chuva e a previsão vai se confirmar. Braço dois de canga, um gato na carroça, fio machado e tô indo lenhar. Comendo a mulher com as latas de tampa, amanhã bem cedo nós vamos carnear. Fizemos torresmo do charque gaúcho, fritemos a carne e vamos latar. Pitando um paieiro, o cheiro da fumaça perfuma a morada. Lugar onde eu moro é meu paraíso, eu lhes garanto, não troco por nada. Senhor modernismo, você me desculpe, não sou teu amigo, nem debaixo d'água. Na tua modinha, fica pra lá, porque a marca que eu canto está registrada. Meu velho sistema, que a minha cultura, o esteio do rancho está palanqueada. Meu velho sistema, que a minha cultura, o esteio do rancho está palanqueada. Programa Sabadão, com Reginaldo Magrão. Olha agora em Xinguara, 10 horas e 51 minutos, gente, 10h51, hora certa, Agropecuária São Sebastião, produtos veterinários, informando a hora certinha, você ligado, acompanhando aqui o nosso Sabadão até meio-dia, viu? Amigo produtor rural, o escritório de compra de gado e transportadora do Zezinho Dantas tem credibilidade e compromisso com você. Transporta seus animais com maior segurança. Venda seu gado para o abate no Fribev e tenha a garantia que você precisa. Pagamento à vista e o melhor preço em arroba. E é só falar com o Zezinho Dantas no frigorífico Fribev ou no escritório da transportadora. Ou no 94-991-52-1341 e 991-530-048. Com o Zezinho Dantas o negócio é bom e garantido. A gente faz e você gosta. Rádio Xinguara. É, tem mais? Acho que acabou. Tem mais. Isso, acabou. Muito obrigado, viu, gente, pelo carinho de todos, pela companhia, pela audiência, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que ligam, que participam. É, o Frank já deve estar aqui, viu? É, eu não fui ali fora, não sei como é que está o clima, não sei como é que está o tempo. E a gente envolve aqui dentro, né? Mas já deve estar ali esperando para mandar para vocês aí no seu começo de tarde, tá bom? Até mais, até às 14. Bom almoço! Ali lá no interior, vou chegando sem ser convidado. Por ali ninguém me conhecia, eu cheguei para dançar um bocado. Era um bando de moças bonitas, uma delas mais se destacava. Os rapazes tiravam as outras e aquela mais linda sobrava. Eu que sempre gostei do que é bom, a morena eu tirei pra dançar. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha-ha, ha-ha. Já falei bonitinho no ouvido e ela fez a ha-ha, ha-ha. Catuaba com amendoim. Catuaba com amendoim. O gaiteiro parava e tocava e eu firme dançando com ela, insistindo pra me responder. Só sorria e ficava mais bela. ZYI 552, 660 kHz. Rádio Xinguara AM. Mais uma empresa do Grupo SH. Xinguara, Pará, Brasil. Olha, muito bem, agora em Xinguara são 12:18. Olha, boa tarde para você ligadinho aqui na Rádio Xinguara 660. Nós estamos chegando a partir de agora, começando mais um programa Tarde Especial. E vamos fazer companhia para vocês até as 14 horas ao nosso programa Tarde Especial, que está começando agora na 660. Olha, boa tarde para vocês aí nos sítios, nas chácaras, nas fazendas, para você de toda a nossa região do sul do Pará, para você também que ouve a rádio em qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo aplicativo da Rádio Xinguara, para você nos outros estados aí do Brasil, muito obrigado por sua companhia. Nós estamos juntos a partir de agora na sua 660 com o programa Tarde Especial. Olha só a apresentação aqui do seu amigo Frank Batista, o homem do rádio, a direção geral da Rádio Xinguara, Dr. Sebastião Huguenin Leal, e a administração da rádio, Fabiane Costa. Olha só os telefones da rádio para você ligar para a gente, para você pedir a sua música. É o 99150-5733 e também tem o telefone, o zap da rádio, 99132.